coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Zamasu e Son Goku Negro usaram o poder dos seus brincos mágicos para se fundirem e se transformarem num deus poderoso e cheio de luz. Son Goku e os amigos continuam a fazer-lhe frente, mas o poder do Zamasu parece não ter limites. No entanto, os desejos de todos aqueles que resistem estão neste golpe. Golpe da máxima força! O golpe da máxima força do Vegeta e do Trunks, juntamente com o Kamehameha do Son Goku, parecem estar a enfraquecer o poder do Zamasu Negro. Será que o Son Goku e os seus amigos vão conseguir vencer? O confronto, o poder milagroso dos guerreiros que nunca desistem. Achas que podes desafiar um deus mortal, idiota? Eu não vou desistir! Vou usar toda a minha força! Já paraste? Son Goku, o braço dele. Técnica de Kaib. Son Goku. O que é que aconteceu? Zamasu! Son Goku! Ah! que a luz da justiça me ilumina! Um deus fraco e incapaz de destruir o mal não merece viver! O que é que se está a passar? Por que é que o corpo dele não parece estar a sarar? O corpo do Zamasu é imortal, mas o corpo do Son Goku negro não é. E metade do corpo dele pertence ao Son Goku negro. E isso quer dizer que a parte do corpo que é mortal está a afetar a parte imortal? Se o equilíbrio entre a alma e o corpo do Zamasu se está a tornar instável, essa pode ser a vossa oportunidade, mas para isso vão precisar de o atingir com muito mais força do que antes. Hã? Consegues reparar a máquina do tempo? Não conseguir não é opção. Se o Son Goku e os outros não conseguirem derrotá-lo, eu tenho de arranjar uma forma de nos fazer regressar. Isso quer dizer que eles vão perder? Hã? O Trunks e os outros vão acabar por morrer? Eles não vão perder. Hã? O nosso querido Trunks vai conseguir derrotá-lo. Maki... Vegeta, vou precisar da tua ajuda. Para quê? Temos os brincos. Também podemos usar a técnica da fusão. Tu e o meu pai também se podem transformar num só? É verdade, nem me estava a lembrar dessa possibilidade. Mas tu estás maluco? Eu nunca mais vou usar a técnica da fusão. Vegeta, se não usarmos a técnica da fusão para juntarmos a nossa força, nunca seremos capazes de o derrotar. E tu sabes isso perfeitamente. Trunks, dá-me um feijão mágico. Hã? Assim? Muito bem. Toma lá. Obrigado. Põe este brinco, Vegeta. Espera. Da última vez que nos fundimos, disseram que nunca nos poderíamos voltar a separar. Mas conseguimos. Porquê? Se não fores um deus supremo, os efeitos da fusão não duram mais do que uma hora. Então nós temos uma hora para acabar com isto. Vegeta! Está calado! Se abres mais essa boca, podes enfrentá-lo sozinho! Maldição! Ainda bem que é só uma hora. Então, aqui vai. Muito bem! De onde é que tu apareceste? Ouve bem o que eu te vou dizer. Não é só tu que sabes usar a técnica da fusão. Eu sou a fusão entre o Vegeta e o Cachalote. Eu sou o Vegito. E agora apresento-te... Vegito Azul! E vocês acham que uma transformação pode ser superior a um deus? Muito bem. Vamos lá acabar com esta brincadeira. Lutar contra o mal. Esta é a fusão entre o meu pai e o Son Goku. Que nível de energia impressionante. Relas mortais, vocês não desistem. Os mortais querem sempre imitar os deuses. Mas por que será? Será porque somos maravilhosos? Ou porque a nossa beleza não tem fim? A sério, eu não sei se me sinta triste ou com pena de vocês. Todo o bem que é realizado por um deus transforma-se no mal quando os mortais tentam imitar. É esse o vosso erro. Desculpa, mas tu baixaste a guarda. Vá lá, levanta-te, ó Deus. Estou farto de ouvir essa conversa. Vamos à luta, que é o que interessa. Não vou ouvir a vossa confissão, relis mortais! O que é que se passa? Fala, menino! Isso aqui é a força de um deus! Tu ainda não viste nada! Desapareça! Ouvá, menino, não é só tu que sabes fazer esse truque. Então, está a doer assim tanto? Tu não és um deus imortal? Pois, eu sou um deus imortal. Eu sou imortal e não posso ser derrotado. Mas posso derrotar-te e acabar de vez com todos os mortais. Para que este novo mundo possa renascer e nunca mais voltar a conhecer o mal. Tens mesmo a certeza disso? Tu já não tens o dom da imortalidade. Nem vais conseguir destruir os mortais, digo eu. Ainda não percebeste? Com a fusão, vocês tornaram-se num só para sempre. O Son Goku mortal está dentro de ti. Realmente, como é que os mortais podem ser tão palermas? O Son Goku faz parte do meu corpo. Claro que faz, porque é esse o meu desejo. Ah? Son Goku e Guerreiro do Espaço. Apesar de vocês serem mortais, o vosso poder ultrapassa o poder de qualquer deus. Vocês são a personificação do falhanço dos deuses que criaram este universo. E foi por isso que, ao fundir-me com o Son Goku, absorvi todos os erros dos mortais e todos os falhanços dos deuses dentro de mim. Porque esse é o dever de um deus. Tens de ter sempre a última palavra. Sim. Tudo aquilo que eu faço é por este universo. É por este mundo! Olha, ele está a chorar. Estou. Porque as minhas lágrimas vão purificar este mundo! Vou varrer os mortais deste mundo. Tudo irá ruir. Às mãos do Zamasu! Não enquanto eu for vivo! Pai, Son Goku. O Zamasu está a ser consumido pelo seu próprio sofrimento. Aquela forma horrenda são todos os sentimentos do Zamasu. Sentimentos? O Zamasu sempre esteve obcecado com as contradições entre deuses e mortais. Por razões que levavam os mortais a lutar uns contra os outros. Não percebia porque é que os deuses perdoavam sempre os seus erros e porque tanto os mortais como os deuses partilhavam a mesma forma. Mesmo assim, Zamasu, essa forma tão cheia de raiva e de ódio, e era essa a forma que tu sempre quiseste assumir? Será que destruir os mortais vai realmente satisfazer os teus desejos? Trunks, Trunks? Conseguiste repará-la? Trunks, tu estás bem? Sim. Oh, aqui está. A Maki pediu-me que te entregasse isto. Trunks! Força! Tu és capaz! Tens de lutar! Trunks! Vai lá, Trunks! Tens de lutar! Eu tenho de conseguir fazer isto. Enquanto mortal que quer viver neste mundo. Oh, meu querido. Eu tenho de ir. O que é que se passa? Este teu corpo tão cheio de raiva não consegue acompanhar a velocidade dos meus golpes. Vamos acabar com isto uma vez. Kamehameha final. Isto é o verdadeiro Deus! Diz adeus, Palerma! Eu não acredito, ainda não passou uma hora! Esgotaram a energia necessária para manter a fusão. Morram os dois de uma vez por todas! Mas tu não paras de me chatear, Trunks! Não sabes que eu sou... Que eu sou imortal! Então, onde é que vais pedir ajuda agora? Ao passado? Ao futuro? Porquê é que continuas a querer enfrentar a justiça divina? Tudo isto é por causa da tua fraqueza como mortal! Não sinto vergonha, nem lamento a minha fraqueza. Eu sempre lutei para proteger toda a gente e sobrevivi com a ajuda de todos que me rodeiam. Eu sou o que sou. Nós vivemos com a ajuda dos outros. Nós vivemos com a ajuda dos outros! Porque os mortais são assim! Aquela luz veio do Trunks? Do Trunks? Tens de lutar! Tens de lutar! O que é que se está a passar? Esta luz é da mesma cor da luz do Trunks! A luz do Trunks! O que é que se passa? Estamos a transformar-nos no Trunks? Força, Trunks! Vá lá, Trunks! Continua a tentar! Trunks! Pode ser! Esta luz é a energia de todos os que ainda sobrevivem neste planeta. Vegeta, temos de o ajudar. Sim! Eu estou a sentir. Passem-me toda a vossa energia. Passem-me toda a vossa energia! Muito poder que os mortais consigam reunir nunca será superior ao poder de um Deus! Aqui vamos nós, amigos! Vamos derrotar o Zamasu! Thank you. mortais patéticos! Isto não tem nada a ver com deuses ou mortais! Eu não vou ser derrotado por alguém que só acredita em si mesmo! Eu não consigo compreender este poder. Tantos níveis de energia que estão a tentar apoderar-se de mim. Tu estás sozinho nessa busca pela justiça. Não vamos deixar que tu destruas a nossa vontade de viver. Esta energia... mortais que fazem frente e impedem a justiça divina. Ninguém quer saber da tua justiça divina predada! Não pode ser! Não pode ser! Olá, sou eu, o Son Goku. Trunks, isso é que foi cá um golpe de espada. O Zamasu evaporou-se para sempre. A cidade e os sobreviventes não estão em muito bom estado, mas pelo menos o mundo do futuro pode voltar a encontrar a paz. Fizeste um bom trabalho, Trunks. No próximo episódio de Dragon Ball Super, uma nova esperança. Adeus, Trunks. Ficarás nos nossos corações. Não percam o próximo episódio, porque nós... Também não!